Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Seu convidado já está no ar. Ah, maravilha. Obrigado, tá? A ti e ao Fufunha, nosso técnico aí, por ter colocado, como eu tinha pedido, uma intro aí pra, com a valsa da dor do Vila Lobos, interpretada pelo nosso convidado, tá? Então, para quem não sabe, apesar de eu estar recebendo montes de e-mails o dia inteiro, o Miguel Proença vai estar logo falando com a gente, já está aguardando. Só quero dar uma intro para quem, sei lá, sobre ele, para quem morou em Marte nos últimos anos. Ele é considerado pela imprensa o poeta do piano, um dos maiores intérpretes dos prelúdios de Chopin, mas ele também vai do tango argentino, passando pela MPB com Tom Jobim, Chico Buarque. Ele nasceu em Quaraí, a 600 quilômetros de Porto Alegre. Na época do nascimento dele, a cidade tinha cerca de 10 mil habitantes. A cidade faz fronteira com Artigas, no Uruguai. Ele foi professor, por exemplo, de várias instituições, na Escola Superior de Música de Karlsruhe, uma das mais renomadas em toda a Alemanha. Ali ele orientou uma classe internacional de pianistas que hoje fazem carreira pelo mundo como solistas e cameristas. Daí ele retornou ao Brasil, ele continuou a atividade de professor, trabalhando sempre com pianistas brasileiros e de outros países que o procuram para se preparar para repertório, para recitais, concursos internacionais, etc. Ele atuou em concertos ao redor do planeta e também já atuou como camerista e também como solista, ao lado de gente como Salvatore Accardo, Paul Tortelier, Leonard Rose, Boris Belkin, Maria Lúcia Godoy, Aldo Baldin e Jean-Pierre Rampal, entre vários outros. Então, queria dar as boas-vindas, estou bem nervoso até, ao grande Miguel Proença. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, muito obrigado por essa introdução tão bonita, Marco Antônio. Agradeço mesmo o espaço que estamos dando. Eu tenho que resumir um pouquinho, né, querido? Eu tenho que resumir um pouquinho, mas aqui é muita coisa, daria para fazer um programa só citando o seu currículo VIP. Aqui. Muito obrigado. Querido, vamos começar pelo começo mesmo. Como é que um menino em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, acaba se interessando por música clássica e por música erudita, né? Como é que foi isso? Teus pais eram muito musicais? Fala um pouco disso. Olha, eu já nasci com o dom, né? Eu já nasci com isso e foi perfeitamente assim reconhecido já desde o início, porque eu me lembro que estava com minha mãe, tinha 4 anos, na loja, entendeu? Eu ouvi o som do piano, atravessei a rua e a pessoa que estava tocando saiu do piano, eu aproveitei, subi num banquinho e sentei ao piano. Lembra do que ele estava tocando ou não? E toquei com as duas mãos, né? Toquei uma melodia qualquer de ouvido. Uhum. Então foi uma sensação na cidade, porque, né, quer dizer, que uma criança de 4 anos e tal. Eu me apaixonei pelo teclado, né? Nunca mais consegui sair do teclado. mas, Miguel, lembras qual era a música, a primeira música que tu ouviste no piano ou não? Não me lembro, não. Eu sei que era uma pequena melodia, assim, entendeu? Com o acompanhamento certo, entendeu? Mas eu não me lembro, não me lembro. Acho que deve ter sido alguma ciranda, cirandinha, alguma coisa assim que eu já ouvia antes, né? Entendi. Mas não posso identificar mais, não tenho lembrança mais. Tá. Mas aí eu comecei assim a forçar, entende, a barra para que eu conseguisse estudar piano na cidade, porque meninos não podiam estudar, né? Era só meninas que tinham Claro, tinha aquele preconceito grande. Né? Existia um preconceito muito forte. E eu esforcei a barra, meu pai entendeu perfeitamente e disse, não, você vai estudar sim. E aí eu entrei na escola, quer dizer, era uma aula particular com a professora Carmen Vidal Poser, ela ainda está viva, né? Ela tem 94 anos e perfeitamente lúcida. E então aí eu simplesmente comecei a estudar e entraram 30 alunos, né, de piano para estudar. Então foi uma fase muito assim para ela muito rica, né, porque muitos alunos, meninos, jovens, né, meus irmãos também começaram a estudar piano. Então foi assim muito bom, mas todos desistiram no meio, quer dizer, eu continuei, eu fiquei sozinho e de repente aí eu comecei então a aparecer, porque eu começava a ler partitura sozinho, eu tinha muita leitura à primeira vista e eu interessava muito assim pelas partituras. Então ela mandava comprar partituras de Porto Alegre, né, e dizia, ah, esse ano você vai tocar Chopin, esse ano você vai tocar Beethoven, esse ano vai tocar Liszt. Então, me fazia ler todo o livro, né? Quer dizer, eu lia todas as peças, né, entendeu? Assim, inteiro, né? Então, no final do ano, então, ela escolhia uma obra para eu tocar de cor e tal. Mas ela me fazia ler o livro inteiro. E por isso eu peguei uma leitura à primeira vista muito boa. Foi muito bom isso, entendeu? Tá, e me diz uma coisa assim, Miguel. Quanto por cento poderias dizer que foi dom e quanto por cento foi literalmente suor e com aulas teóricas e práticas? No teu caso, qual foi a importância, né? Tem gente que toca de ouvido e não sabe nem ler. Não, mas por exemplo, qual é importante para ti? É muito importante o estudo da teoria e do solfejo, porque com isso é que você adquire a consciência do ritmo, né? Quer dizer, você tem o ritmo, mas você lendo e você mudando de ritmo ao solfejar, entende? Você tem uma prática muito grande, assim, você disciplina, né, a sua pulsação, né? Entende? Então, você comanda a sua pulsação rítmica, né? Isso é muito importante. Foi isso me deu muita vantagem, né? Quer dizer, quando toquei com grandes artistas, como Leonard Rose, a Cardi, eu recebia as partituras, assim, às vezes 3-4 dias antes do concerto, né? Uau! Eu tinha que ler todas aquelas partituras, assim, e o que me salvou muito foi essa parte, assim, de eu ter essa pulsação rítmica, porque eu sabia que eu ia acompanhar, entende, grandes artistas, então eu me fixava assim nos pontos de apoio, entende, do solo dos grandes artistas, e depois eu estudava, né, o que eu tinha que realmente tocar entre um apoio e outro, né? Uhum. E foi muito bom assim eu ter esse ritmo interior, né, sabe? E exercitado, né? E Miguel, diz uma coisa assim para mim, como é que, para a gente aqui, para quem está escutando, como é que és conhecido, acho que dá para, sei lá, dá para dizer que tu és uma espécie de embaixador da música erudita tens uma carreira assim conhecida, por exemplo, no Brasil, por exemplo, como uma pessoa que tenta, vou ter que inventar uma palavra até aqui, deselitizar a música erudita, né? Tenta torná-las acessível a gente de todas as classes. Fala um pouquinho dessa tua missão, que eu imagino que às vezes até seja meio inglória, né? Num país como o nosso, de chegar lá e querer apresentar, poxa, né? Música erudita, alguma coisa que parece algo tão inalcançável e tão tão pouco acessível, diríamos assim. Fala um pouco dessa tua missão. Eu sinto que isso é muito natural em mim, né? Quer dizer, eu tenho muita vontade, eu sempre tive muita vontade, assim, dividir, entende, assim, o prazer que eu partilhar. Sinto com a música, né? Uhum. Sabe, assim, dividir também com as pessoas, procurar talentos, né? Descobrir talentos, né? Porque eu senti muito a falta de alguém que pudesse me conduzir mais rapidamente, entende? Sim, entendi. O meu objetivo, que era chegar, entende, a uma sala de concertos, entende, a ter, assim, uma orientação já definida para ser um concertista, né? Eu lutei muito com isso, né? Quer dizer, foi com 15 anos que eu fui ouvir pela primeira vez um recital de piano, que foi da Yara Bernet, né? No Teatro São Pedro de Porto Alegre. Uhum, foi 15 uma emoção anos. Muito forte para mim, né? Foi uma maravilha, né? Agora, eu faço isso com o maior prazer, né? Eu faço turnês, assim, do Acre até o Rio Grande do Sul, né? Eu passo por cidades, assim, pequenas, sabe? Às vezes eu toco em piano de armário, sabe? Eu levo um afinador, entende? Que ele está acostumado já a colocar o piano em ordem, ou mais ou menos em ordem, para que eu possa fazer, entende? O concerto. E eu consigo, assim, sabe, transformar o público, sensibilizar o público, né? Eu me lembro de uma vez que eu toquei numa cidade, assim, pequena, e um menino que estava na praça, me lembro que ele foi até lá, estava querendo saber o que estava acontecendo, né? E chegou no final do concerto, ele ficou muito, muito emocionado, e chegou para mim e disse assim: moço, eu também quero ser crente. Pensei que eu era um pastor, né, que estava acreditando em alguma coisa, né? Ele ficou muito emocionado. De certa forma, a música pode evangelizar as pessoas em vários sentidos, né? A música, eu acho que é a manifestação artística mais imediata, né? Assim, eu gosto de transformar as pessoas através da música, sabe? Eu sinto, assim, que eu, no momento que eu começo a tocar, assim, eu sinto que as pessoas se transformam, sabe? Assim, me ouvindo, não é que eu tenha poder, assim, de emocionar sempre, mas eu sinto que alguma coisa aconteceu nessa mensagem que eu faço com sinceridade, sabe? Estudo muito, procuro, assim, fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim, né? Sim. E como é que... Por que, assim, existe essa resistência, achas, assim, para música erudita? Por que existe esse preconceito? Só para abrir um parênteses aqui, eu precisei, basicamente, quando pequeno, como até um dos assuntos que a gente mais toca aqui no programa, é, obviamente, cinema. Até logo eu vou te perguntar até sobre a influência do cinema na tua vida. Mas, de qualquer forma, eu precisei ver filmes que tinham na trilha a música erudita para poder gostar um pouco de música erudita, né? Isso. Achas que é a falta de letra? O que torna a falta de imagem? As pessoas têm dificuldade de visualizar, literalmente visualizar a música. Tu achas que teria a ver com isso? Essa certa rejeição que muita gente tem por música erudita. Não, acho que é culpa do intérprete, né? Acho que a culpa é muito do intérprete. Eu acho que a verdade, sabe, assim, da mensagem é muito importante. Eu considero, assim, muito importante, assim, quando você diz alguma coisa de verdade, seja através de música, da poesia, enfim, de qualquer manifestação artística, né? Uhum. Então, eu considero muito importante ser verdadeiro, né? Uhum. E eu procuro essa verdade, sim, através do... sabe, de ter, assim, uma identidade, sabe, que eu procurei durante a minha vida inteira. Eu tenho uma maneira de tocar, eu tenho uma maneira de chegar ao público, entende? Que eu acredito nela, sabe? Uhum. E eu tenho certeza que eu chego até o público, sabe? Tá. Então, isso eu acho que se todos estudassem um pouco nesse sentido, assim, de fazer a comunicação verdadeira, sabe? E não se preocupassem, assim, tanto como, sabe, tocar, sabe, a técnica ou mostrar outras coisas, sabe, assim, da música erudita, isso já realmente dificulta muito a comunicação. Lógico que você, num concerto onde nunca aconteceu nada, você não vai tocar as variações Goldberg, né? Você tem que ter, logicamente, um parâmetro, né, de... Não pode, né? Agora, eu, por exemplo, posso perfeitamente, assim, fazer um concerto pela primeira vez, entende? Uh-huh. Com pouquíssimo comentário, entendeu? Okay. Pouquíssimo comentário. E através da linguagem musical, do repertório, eu posso conduzir o concerto de uma maneira, assim, que as pessoas vão se interessar, né? Eu não estou elogiando nesse sentido. Mas eu faço, assim, com espontaneidade. Uhum, uma linguagem verdadeira, né? Sim. E és um dos maiores, considerados no mundo, um dos maiores intérpretes de Chopin. Como é que, pode dizer assim, Chopin, ele acha Chopin bastante acessível ou não, por exemplo, nesses compositores eruditos, assim? Claro, uma pessoa que quer ser apresentada, quer conhecer a chamada música erudita. Como é que seriam, assim, diz assim, alguns autores, alguns compositores que poderiam, tipo assim, abrir as claro. Portas para quem nunca ouviu. Claro. Eu, por exemplo, eu nunca ouvi o piano, né? Eu faço concerto para crianças, por exemplo. Uhum. Às vezes são 700 crianças, né? Uau. Eu procuro tocar alguma coisa muito simples, né? Mostro que eles vão ouvir um instrumento, no caso meu, né, o meu piano, que vão ouvir um instrumento que não conhecem, né, ou que nunca ouviram, ao vivo, no caso, né, quer dizer, e ali, então, eu digo que eu vou, através do que eu vou fazer ali, que é tocar, mostrar a sonoridade do instrumento, eu vou colocar a minha alma. Sim, mas e quais autores achas que são interessantes para uma pessoa que não tem o hábito de ouvir música erudita, que de repente até tem claro. Certo preconceito? Quais seriam os que seriam um bom portal, né, uma boa porta de entrada? Eu acho que o Chopin, né, sem dúvida. Né? Uhum. Chopin, os noturnos, né, as mazurcas, né, Schumann, que muita coisa, sabe, assim, as peças infantis, sabe... o sentimento, eu sou canções sem palavras, sabe? Os românticos em geral são muito bem aceitos, né? E Vila Lobos é muito bem aceito, né, pelo público brasileiro, né? Bach, né, o pessoal gosta de Bach, né? Gosta, sabe, tem muita coisa de Bach, assim, Strauss não, né? Mesmo. Hein? Strauss já Brahms. É complicado. Brahms é... Gostam de algumas coisas, mas é um pouco mais, assim, erudito, né? Quer dizer, entendi. Você mais tem específico. Que ter um certo embasamento, assim, sabe? Não é que não goste, mas eu acho que sim, ele fica mais pesado um pouco, né? Entendi. Agora, como eu digo, o importante, eu acho que é você levar o seu som, a sua interpretação, sabe? Aquilo que eles vão receber é isso, é a sua personalidade musical, sabe, através de música, né? É tudo junto, sabe? Às vezes eu ouço um recital de um grande artista, assim, mas não ouvi, entendeu? É como se eu não tivesse ouvido, sabe? Quase como se fosse uma música de ambiente, assim, música ambiente? Como? Tá dizendo, quase, às vezes, é como pra ti, alguns caras interpretam de uma forma que fica meio como música ambiente, quase que música de elevador, assim? Isso, ambiente, música ambiente. Entendi. Exatamente. Sabe? Entendi. Não houve, não foi feita, sabe? Ela foi, passou. Tá, e eu sei que é cinéfilo. Fala um pouquinho da influência do cinema na tua carreira, se é que existe. O cinema é maravilhoso, entendeu? Para mim, o cinema foi muito, muito importante, porque, primeiro, em Quaraí, onde eu nasci, era a única janela que eu tinha para o mundo, pro entendeu? Para a fantasia. Eu exercitei muito a minha fantasia, entendeu? Com o cinema. Eu via, por exemplo, aqueles musicais da Broadway, antigos, aqueles bailarinos dançando, sapateando, via aqueles filmes românticos, né? Claro. Do cinema. Tipo Fred Astaire, Cid Charisse. Entendeu? Eu conto um capítulo para você muito engraçado. Quando eu fui secretário de cultura, eu fui convidado aí a Nova York. Eu não tinha ido a Nova York ainda, sabe? Eu gostava muito de ir para... Que ano foi isso, querido? Isso foi nos anos 90. Ok. Antes. Antes, foi tá. Antes. Eu fui a Nova York, aí me perguntaram quem eu queria conhecer, eu disse que eu queria conhecer se você passava de concerto e tal. E depois, então, também Carnegie Hall, que depois mais tarde eu voltei para tocar e tal. Mas aí então eu disse que eu queria também conhecer a Broadway, né? E queria ver o musical 42nd Street. Porque esse musical tinha sapateado aos montes, sim, assim, né? Sim, sim. Bom, aí então eu entrei para assistir o musical, aí então começou aquele sapateado, e eu disse à minha mulher, eu não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem, eu estou muito emocionado e tal. Quando terminou o musical, né, nós saímos. Aí o nosso intérprete e tal disse, vocês querem jantar? Eu digo, não, eu não quero, não, muito obrigado, a gente vai caminhar um pouquinho. E aí então, eu dei o maior sucesso da minha vida, porque eu ficamos sozinhos, aí eu encostei a cabeça na parede assim e comecei a chorar. Uau, não, mas isso eu entendi. Minha emoção, sabe, porque me lembrei assim, sabe, da época que eu era criança, vendo aqueles musicais, entende? Ainda mais o 42nd Street, né? Que é. Lembro que tem letra do Johnny Mercer e é meio que. É quase como se fosse um jukebox, né? É quase como se fosse uma caixa de música do songbook americano, né? Eu acho que não vai mais fazer esse musical, mas foi. Eu peguei uma das últimas apresentações, sabe, assim, ao vivo. E foi. O cinema pra mim foi, assim, uma fonte, assim, enorme de fantasia, né? Até hoje, pra mim, existe, assim. Sei lá, quando eu toco Schumann, quando eu toco, sabe, assim, música assim, que eu preciso exercitar muita fantasia e imaginação, tá sempre aquela a imagem, sabe? Ou quando eu quero uma coisa bonita, eu imagino assim, bonito, às vezes é um perfil, sabe, assim, de uma música pequena, eu lembro, por exemplo, o rosto da Vivien Leigh. Rosto de quem? Não ouvi, rosto de quem? O rosto da Vivien Leigh. Ah, da Vivien Leigh? Ah, tá. Ai, é sensacional. Lindo, que droga, eu vou ter que reclamar agora, eu queria te perguntar se te consideras uma pessoa muito visual quando tá tocando, mas já respondeste por mim, Pombas. Eu sou muito assim, tenho muita fantasia na cabeça, sabe? Então, que legal, é uma coisa legal. Assim que talvez me diferencie um pouco da... Dos artistas mais sérios, assim. E assim, o Brasil, né, é um país conhecido por exportar as grandes pianistas, né? Tem no caso o Arnaldo Cohen, eu lembro do Antônio tarde, Guedes Barbosa, né? O Nelson Freire. Fala um pouquinho da nova geração. Está sendo criada no Brasil uma nova geração de músicos eruditos ou não? Como é que é isso? Eu estou procurando formar uma nova geração agora aqui na sala Cília Meirelles, que eu estou dirigindo a sala. Eu estou criando um núcleo de excelência pianística aqui. Que legal. Eu estou pegando todos os grandes talentos jovens e estou fazendo com que eles se apresentem aqui na sala, sabe? Entendi. E com isso eles voltem aqui à sala se apresentar e eu estou abrindo novos caminhos para eles. Ah, mas são espécies de audições, então, que você está fazendo aí? Não é, é um tipo de audições, mas audições com o público, né? Sim, eles sim. Eles tocam para o público. Que legal! É, então eles se preparam, eles tocam rapidamente para mim, então eles estão prontos para tocar, eu já coloco para tocar, entendeu? Que então legal. É uma coisa assim, fantástica, eles estão muito, muito contentes, eles me agradecem, sabe assim? Então é uma coisa assim, muito gratificante para mim, né? Eu estou fazendo os talentos aparecerem. E os talentos também que resolveram se retirar do público. Ontem, por exemplo, eu tive uma alegria muito grande com uma grande pianista que está afastada de tocar solo, entendeu? Ela só queria fazer música de câmara e tal. Eu disse, não, você tem que tocar solo. E coloquei ela a tocar o concerto Tchaikovsky. Né? Uau! E ela voltou a tocar, entendeu? Ontem foi uma ovação. Que maravilha! Na sala, com ela terminou o concerto de Tchaikovsky. Fazia tempo que ela não solava? Fazia muito tempo, entendeu? Então ela ficou numa emoção impressionante quando ela viu aquele público levantar, assim, entendeu? E aplaudiu ela mais ou menos assim durante 10 minutos. Foi algo emocionante. Que maravilha! Essa coisa eu gosto de ver, sabe? Uau! Assim, ó. Me emociona muito. É do tipo do pianista que interpreta de formas diferentes a mesma música? Ou seja, vamos dizer, que a gente tocou aqui no início, um trecho, né? A Valsa da Dor do Villa-Lobos, por exemplo. É. Dependendo do público, tocas diferente, ou dependendo do ambiente, como é que é isso contigo? Olha, a Valsa da Dor, por exemplo, eu sinto... Só dizer como exemplo, né, essa canção. Eu tenho a parte assim importante que eu tenho que manter muito, né, que é esse grande portamento, né? Isso aí tem que existir mesmo, né? Musicalmente, esse caminho, né? Até chegar a outra nota, né? Tem que ouvir, tem que sentir mesmo, né? Um portamento muito importante. E aí isso aí me encaminha para o clima todo, né? Do restante da valsa, né? Entendi. E isso aí é uma coisa que me destacou muito, assim, né? Eu por exemplo, fiz o fundo musical do filme Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão, né? Do Zelito Viana. É, exatamente. Uhum. E eu fiz toda a parte, né? Toda a musical. Sim, eu entrevistei o Zelito há uns 18 anos, quando ele estava lançando o filme. É. Uhum. Eu fiz toda a parte musical no fundo, né? Então, a Valsa da Dor, considero a minha, mas não sei, uma das melhores gravações, sabe? Porque eu sinto muito essas coisas, assim, que são para serem feitas de maneira realmente sentida, né? De verdade, né? Tá. Posso aqui divulgar, no caso, não sei se seria o melhor caminho para as pessoas, de repente, entrarem em contato ou saberem um pouco mais da tua vida, um pouquinho, o www.miguelproença, ou seja, Miguel Proenca, na verdade, né, está escrito, porque não sei se não vai, miguelproenca.com.br, ou tem os outros caminhos também que a pessoa pode saber mais da tua carreira? Claro, lógico. miguelproenca@oi.com.br. Tá, pera, não é www.miguelproenca.com.br? Não, Miguel, o que é o meu e-mail? Não, eu quis dizer sites, né? Depende, o teu site oficial é o www.miguelproenca.com.br, né? Eu acho que sim, acho que é. Eu tô com ele aberto aqui, eu abri há uns dois minutos. Tá, então... Tá, então, sei lá, eu só posso agradecer a meia hora que passou com a gente. Te agradeço. Assim, muito obrigado mesmo, tá? É uma honra, você é tá? Um grande, grande entrevistador, viu? Muito obrigado. Obrigado. Muito, muito mesmo. Querido, você muito demais. Obrigado, tá, Miguel, pelo teu tempo. Me manda depois uma cópia dessa gravação depois, tá? Claro. Amanhã vai estar disponibilizado, daqui a algumas horas vai estar disponibilizado no chamado SoundCloud e eu passo pra ti amanhã, daí o linkzinho. E vai estar no YouTube também? Não, YouTube não, porque é áudio, mas vai estar na página da rádio e eu passo para ti o link com a gravação, tá? Do que rolou ao vivo aqui. Tá bom? Qual é a rádio mesmo? É, Rádio Showtime, de São José dos Campos. Eu tô te ligando de Porto Alegre, mas a sede é em São José dos Campos, tá bom? Tá bom. Mas é pra todo o Brasil, e a gente tem até ouvintes também na Argentina. Tá? Quem sabe a gente não tem até algum no Uruguai, algum ouvinte no Uruguai que faz na fronteira com o Quaraí. Pode ser, né? Tá. Pode ser. É ouvida no Rio, não, né? Sim. É ouvida em todo o Brasil. Tá? Eu vou passar o link amanhã pra ti com a gravação, ok? Que ótimo, tá. Tá? Tá bom. Miguel, de novo, um grande abraço. Um grande abraço pra você também. Muito obrigado. Muito obrigado, tchau. Querido. Tchau. Marco Antônio. E aí, que maravilha. Nossa, bom, que viu? Maravilha. Bom, muito bom. Que maravilha. Maravilha. Vamos querido, lá? Vamos então para os anos 50, vamos agora para garimpagem. I wonder if I hear as much as I did before. Last night I cried myself to sleep for the Marco Antônio. Tá. Essa canção é de 58, a gente tocou essa dupla de irmãos há algumas semanas, só que outra canção deles, o nome deles é Everly Brothers, misturavam rock and roll, normalmente com letras mais ingênuas, com muita influência country. Essa canção que a gente tocou agora na íntegra é de 58, o nome é I Wonder If I Care Too Much, alguma coisa na linha de eu me pergunto se eu me importo demais. Não fez sucesso algum. Um dos maiores êxitos da dupla foi Wake Up Little Susie em 57, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Basicamente, os irmãos Isaac Donald Everly, nascido em 37, e o Philip Everly, nascido em 39. O Isaac está vivo e o Philip Everly faleceu em 2014 de câncer nos pulmões. Deixa eu ver, eles foram aceitos no Rock and Roll Hall of Fame em 86 e no Country Music Hall of Fame em 2001. Nasceram numa cidade paupérrima chamada Browning, no Kentucky. Do caso, o irmão mais velho, o Isaac. E o Phil nasceu 2 anos depois em Chicago, Illinois. Os pais estavam procurando melhores oportunidades em Chicago. Dá para citar, por exemplo, também que eles são muito populares na Inglaterra, principalmente nos anos 70. Grandes amigos do Clint Eastwood, que sempre foi mega fã da dupla, e também do Mark Knopfler, do Dire Straits. A dupla pode ser ouvida em trilhas como American Hot Wax, ou Hot Wax, que era, no Brasil era Vivo Rock and Roll, que é um biopic, ou seja, um filme baseado na vida de um DJ chamado Alan Freed, que era um locutor de rádio americano, que dizem até que ele inventou a expressão rock and roll. E até ele é uma figura super polêmica, porque ele foi meio que embaixador do rock and roll, mas anos, ele meio que acabou, ele morreu meio na desgraça, porque com acusações de ter chegado em jabás, né, o que os americanos chamam de peiola. Então toca Everly Brothers nesse filme, também toca no Right Stuff, Os Eleitos, sobre os astronautas, aquele com o Chuck Yeager, com o Sam Shepard interpretando o Chuck Yeager, no maravilhoso This Boy's Life, que é com o Leonardo DiCaprio, na comédia de muito sucesso de público na França, Les Anges Gardiens, com Gérard Depardieu, Chris Clavier e a Eva Grimaldi, no Conspiração Tequila, com Mel Gibson, Kurt Russell e a Michelle Pfeiffer, e participação do Raul Julia, e Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Vamos tocar um trechinho, por favor, do Wake Up Little Susie. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. É, essa fez sucesso por aí. Nossa, é um mega clássico. A canção Wake Up Little Susie, essa é de 57, basicamente quer dizer acorda, pequena Suzy, né? Ou Suzinha. No caso, não vai acreditar, mas ela foi banida em montes de rádios, porque, de certa forma, a letra sugere que, tipo assim, ah, tu dormiu, né? Tu passou da hora, tu dormiu, acorda aí, até fala assim, o que eles vão dizer pro teu... O que eles vão dizer pra tua mãe? O que o povo vai dizer pra tua mãe e pro teu pai? Ou seja, sugere que eles passaram a noite se divertindo e ela perdeu a hora. Então, muitas rádios no sul dos Estados Unidos não quiseram tocar e, na verdade, ela fez mais sucesso até fora dos Estados Unidos nos anos 50 do que nos Estados Unidos. E daí, obviamente, a poeira baixou um tempo depois e daí ela voltou. Ela teve uma sobrevida daí e explodiu de novo nas paradas, só que no caso, nos anos 60 daí. Vamos pros anos 60? sorry, I am about that. There's anything I can't stand to see if a grown man cries. Poor baby. Essa, vai lá, Marco Antônio. É, essa canção não fez sucesso, o nome chama Sorry About That, algo na linha de desculpa pelo mau jeito, desculpe-me pelo mau jeito, cantada em tom irônico, né, essa é a Nancy Sandra Sinatra, filha, obviamente, do grande Frank Sinatra, com a primeira esposa dele, Nancy Barbato. A letra basicamente fala que ela sente muito por quebrar o coração do cara, mas é hora dela partir e ela vai sentir muita pena dele, vendo ele chorar. É uma canção meio irmã do maior sucesso dela, que a gente vai tocar um trecho daqui a pouco, que é These Boots Were Made for Walking. Então, basicamente, vamos ver. Ela nasceu em 1940, em Jersey City, New Jersey. É a filha mais velha do Frank, né? Ela também teve sucesso em 67, em parceria com o pai Something Stupid, uma canção que eu adoro, um dueto com o pai. Obviamente, a canção tema do com 017 Só Se Vive Duas Vezes. Fez uma versão cover de uma canção da Cher, Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Perdão. Que também fez bastante sucesso. Ela estudou interpretação e canto na UCLA, se não tiver honra também de estudar, e só que ela caiu fora depois de um ano. E decidiu virar atriz, disse que ligou pro pai, ela mesma conta em entrevista, que ela ligou pro pai, tô a fim de ser atriz, me dá uma força aí. E dito e feito, acabou estrelando 3 enormes sucessos de bilheteria. The Wild Angels, que no Brasil era Anjos Selvagens, com Peter Fonda e o Bruce Dern, que foi um dos mais populares filmes B daquele ciclo de biker filmes, né, os filmes de gangues de motoqueiros. Foi filmado cerca de 3 anos antes do Easy Rider, Sem Destino. Ela fez uma comédia adolescente bastante sucesso chamada Fantasma de Biquíni, que era basicamente sobre gatas de biquíni misturando sátira com filme de terror. Até contava com participação especial do grande Boris Karloff. Também um filme chamado Get Yourself a College Girl. Eu não sei se esse filme passou no Brasil. Eu já li bastante sobre o filme, mas eu me lembro que eu quase vi na TV americana lá por 86. Vale dizer que era um filme também feito para o público adolescente. E tem participação da Astro Gilberto, da banda britânica The Animals. E também ela fez um filme que fez bastante sucesso. Não foi um mega sucesso como esperava, mas fez bastante sucesso, principalmente fora dos Estados Unidos, chamado Speedway. No Brasil tinha um título ridículo, O Bacana do Volante. É um filme com Elvis Presley. Interessante é que os filmes do Elvis era o nome dele em cima do título, obviamente, sempre, e o resto, todo mundo mais ali, basicamente, coadjuvante. E nesse filme, tá em cima do título, do Elvis Presley, um pontinho, e na mesma altura, com as letras do mesmo tamanho, Nancy Sinatra. Então, ela teve bastante sucesso, como eu falei, nos anos 60, né? Ela posou 54 anos para Playboy, eu acho que foi lá para 95, e perguntada sobre a reação do pai dela, né, que tinha uma fama de ser machista, e ela até dizia, sempre disse em entrevistas que ela, apesar de ter nascido em berço de ouro, os pais eram bem rígidos com ela. Daí perguntaram para ela, como é que foi, qual foi a reação do teu pai, né, do Frank Sinatra, quando tu saiu na Playboy? Daí ela disse que a única coisa que ele fez foi uma crítica. Dei crítica? Que tipo de crítica dei? Por eu não ter cobrado o dobro. ela também canta num filme estrelado pelo pai, que eu adoro, um filme que ele é um detetive meio bagaceira, assim, um detetive particular chamado Tony Rome. Ela também participou em Nascido para Matar, né, a Full Metal Jacket, aquele filme de Vietnã, do Stanley Kubrick, no primeiro Austin Powers, Kill Bill, volume 1, e uma comédia dramática com romance Amor e Outros Desastres. Vamos tocar um trechinho do These Boots Are Made for Walking? E tem uma outra música também que ela gravou que não fez sucesso, mas eu gosto, California Dreaming. Isso. A versão dela não fez sucesso, mas na minha opinião, ela não tinha muita voz, mas não, eu acho que ela tem personalidade nenhuma cantando, né? Você voz não ela tem... não tinha nenhuma. Mas ela tem personalidade cantando, né? E eu achava gata. Bom, aquela música do tema do 007, pra mim, é o que há. A maravilhoso, melhor de, né? É a melhor de todas. Não existe nada como concordo aquilo. Concordo contigo. Não existe nada. Vamos lá, Fufanha. Vamos lá. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Meu amigo. Essa canção é de 66, né? Interessante, a letra basicamente fala que ela tá usando umas botas que obviamente foram feitas para caminhar, só que ela não vai hesitar em nenhum momento se ela tiver que pisotear o cara que sacanear com ela, né? One of these days, these boots are gonna walk all over you. Mega sucesso no chamado Swinging 60s, né? Aquela liberação sexual dos anos 60 e tudo mais. Vamos para os anos 70, querido? Vamos, eu sou apaixonado por essa cantora. Adoro. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Deixe os bons tempos rolarem na Showtime. uma negra completamente louca de quase 2 metros de altura, né? Quem não reconheceu a voz é a grande Grace Jones, em todos os sentidos. Ela e o Gene Simmons, do Kiss. Né? No caso do Gene Simmons, se ele tivesse fantasiado de diabo, né, cuspindo sangue, e ela batesse na minha porta, eu moro no 13º andar, eu pularia da janela. Eu também. Eu sempre tive medo da Grace Jones. Somos dois. Na cena que ela tá na cama com o Roger Moore, eu não tô mentindo, eu não quero nem pensar no que aconteceu entre os dois, porque medo total. Essa canção aí, o Acabra Nós. Não é muito loucura da minha parte, né? Não, eu não acho que deu conta do recado. Eu acho que ela deu conta em vários sentidos. Não, eu vou dizer uma coisa pra você. Vê ela cantando La Vie en Rose. Uh-huh. É assustadora. A música é linda, mas ela tem quase 2 metros de altura. Sim. Olha... E o pior é que a gente tá elogiando, né? Sim, a gente tá elogiando, a gente adora ela. Mas é uma negra assustadora, cabelo raspado. Essa canção que a gente tocou aí é desconhecida, tá? Só foi lançada no Canadá. Mas é linda. É uma canção maravilhosa, é uma canção disco. O nome é cantada novamente em francês, é Comme un oiseau qui s'envole. A tradução seria, quero agradecer até a Silvia Bassanetto de Sampa, que traduziu até para mim, me ajudou até na pronúncia. Essa canção, a letra quer dizer como um passarinho que voou que se mandou voando. E o maior sucesso dela foi That's the Trouble, que é de 75. Isso é fantástico. Que é fantástica mesmo, maravilhosa. Foi lançado como compacto em 75, não fez sucesso, e depois lançado nos Estados Unidos num LP em 77, e daí explodiu. Fez sucesso, né? Ela foi uma das primeiras supermodels a expandir os talentos para outras áreas, né? No caso dela, produtora musical, cantora, letrista, atriz e performance artist, né? Ela, a influência dela em gente como Rihanna, Annie Lennox, do Eurythmics, Lady Gaga, não dá para dizer que, essas três não adoravam, né? Ela nasceu em Spanish Town, em St. Catherine, na Jamaica. Em 48, se mudou aos 13 anos com a família para Syracuse, no estado de Nova York. Ela namorou 4 anos o sueco Dolph Lundgren. Dava jogo os dois. Olha, não, imagina os dois. Eu não quero imaginar os dois pelados mandando um ver no outro, porque falando sério, troço assim. É assustador. Assustador, pois é, o Dolph foi guarda-costas dela e daí virou namorado. Eles estiveram juntos 4 anos. E eu gosto do Dolph Lundgren, mas pra quem não gostar, se quiser reclamar pra alguém, reclama pra ela. Porque ela que deu a primeira oportunidade pra ele virar ator. Ele fez uma pontinha como um capanga da KGB no filme 007, Na Mira dos Assassinos. Né? Aquele filme que ela fez, que é o último filme que o Roger Moore fez como James Bond. Eu acho, com todo respeito, uma bosta de filme. Não, ele desistiu depois que contracionou com ela, ele ficou com medo. E não dá pra culpá-lo. Não dá. Ela também aparece no filme Vamp, também no filme chamado Boomerang, era o Príncipe das Mulheres, que é com o Ed Murphy. O Vamp era, não confundi com a novela, era A Noite dos Vampiros no Brasil. Ela tem assim vários filmes, e ela pode ser ouvida em trilhas sem aparecer nos seguintes filmes, em alguns seguintes filmes. Rooftops, que foi o último filme realizado pelo diretor de Amor Sublime Amor, é sobre gangues de Nova York, e o filme mistura cenas de luta com capoeira. No Brasil, o título era Nos Telhados de Nova York. Busca Frenética, aquele Frantic, né, com Harrison Ford, que o Harrison Ford foi para a França filmar, com do Roman Polanski. A Revolta dos Brinquedos, com Robin Williams. Studio 54, dirigido pelo ótimo Mark Christopher. O Verão de Sam, que é um filme também que eu adoro. E é isso aí, então, quer dizer, a imprensa até andou dizendo nos últimos anos que ela estava falida, mas ela não desiste, continua se apresentando, e vamos tocar um trechinho do Dessa Trump, que é uma obra-prima. Isso é uma das coisas mais bonitas já feitas até hoje. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Ai, ai. Sem comentários, né? Sem comentários. Olha aí, eu obrigado vou... ter esticado, viu? Por não ter tocado só o Trigo de Cigana. Essa música não dá, né? Não dá pra ouvir, né? Tem outro detalhe que você não sabe. Eu troquei a música, eu coloquei uma que ela tá cantando ao vivo. Tá. Porque tem uma outra coisa que o público precisa saber. Ela se veste como uma louca também. Não, quando ela aparecia vestida, né? Porque capa do disco, mas é, não, mega presença. Sabe? Então, olha só, a gente tocou da Gwen Jones antes, como num Azio que sem voler, que é inédita, e depois tocou praticamente na íntegra o That's the Trouble aí, o That's the Trouble, essa segunda, que foi um mega sucesso dela, basicamente o título quer dizer aí que rola a encrenca, né? Aí que é encrenca. Uma canção... Nossa, top. Obrigado por ter tocado. Não, essa é fantástica. Não dá. Vamos pros anos 80? É, fazer o quê, né? Acabou. E aí, mas essa canção aí, chama Tip of Your Tongue, ou seja, na ponta da língua, ela é de 89, o grupo é o Cutting Crew, uma banda londrina, eles tiveram basicamente dois mega sucessos, a gente quando falou deles há uns quatro programas atrás, a gente tocou um outro mega hit dele, não na íntegra, né, mas e tocou, dei na íntegra uma outra canção obscura. Essa aí, tipo, Overture, não fez sucesso algum, mas é incrível como ela é descaradamente baseada, né, inspirada, diríamos assim, no LP Synchronicity do The Police, que é um LP de 83, né, parece pacas, né, só que essa canção é de 89. O arranjo parece totalmente The Police. A canção, já vi um trecho daqui a pouco, I Just Died In Your Arms Tonight, ou seja, eu acabei de morrer nos seus braços, ou morri nos seus braços hoje à noite, é de 86. Só falar um pouquinho deles. Formado basicamente por um músico chamado Nick Van Eed, ele tinha uma certa popularidade, é um músico em inglês, mas em bares do Canadá, com uma banda de curta vida chamada The Drivers. E o interessante é que, apesar da Virgin Records, já no meio dos anos 80, já ser uma marca de renome, o primeiro sucesso estrondoso da empresa nos Estados Unidos foi a canção que a gente vai ver um trecho daqui a pouco. Né? Também vale dizer que o grupo começou em 85, foi até 93, daí quebraram um pau e daí voltaram em 2005 até hoje. Um outro integrante da banda, quando acabou a banda em 93, o Kevin McMichael, morreu de câncer logo depois de sair da banda, nos anos ele morreu de câncer nos pulmões com 51 anos, e na época que ele morreu, foi anos depois de sair da banda, ele era guitarrista num disco solo, foi descair num disco solo e numa tour do grande Robert Plant, líder do Led Zeppelin, né, na carreira solo. Deixa eu ver o que dá pra dizer também. Eles podem ser ouvidos em filmes como Namorado de Aluguel, Águas Perigosas, Nunca Fui Beijada, Hot Rod, Louco Sobre Rodas, que é um filme adolescente que eu acho bacana, que é um filme meio... sobre um rapaz, assim, que tem sonho de ser, tipo, virar um Evel Knievel no bairro. Um filme bem bacana. Os maiores públicos desse grupo, Cutting Crew, além dos Estados Unidos, é Suíça, obviamente no Reino Unido, na África do Sul, Irlanda, obviamente faz parte do Reino Unido, e na Suécia. Então vamos tocar um trechinho do I Just Died In Your Arms Tonight, de 86, please. Essa música lembra muito uma que era comercial do cigarro Hollywood. Lembrado que já teve tantas canções, não se lembra qual que era? Não lembro. Tá, porque o arranjo dela, na parte mais lenta, me lembra, sabe quem? Me lembra aquele que era vocal dos Eagles, na carreira solo, Glenn Frey, do Here Is On. Me lembra um pouquinho na parte mais lenta. Lembra. Mas não é essa, porque não, não é. Here Is On não era trilha do Hollywood, né? Apesar que uma das coisas que fez, né, o cigarro ficar tão popular no Brasil foram aquelas propagandas de esportes radicais, né? Exatamente. Sempre com canções maravilhosas, né? E sempre esses rock meio farofa, assim, né? Esse rockzinho, popzinho, bacana, assim, que grudam no ouvido. Querido, eu quero agradecer. Não, o espaço, calma, então. calma. Nós temos que discutir uma coisa. Muita gente comenta. Que quando você toca Gloria Gaynor, tem uma que foi, que é inclusive chamada Dino Gay, a Will Survive, tem uma outra também, aquele pessoal do IMCA, só que ninguém se lembra de Blow Monkeys. Tava Blow Monkeys, se eu não me engano, eu não tô me lembrando, mas é uma banda pós-disco, né? Tá falando... Eu tô dizendo de músicas de hino gay. Presta atenção na letra de Digging Your Cine. Preste atenção na letra. Tá. your message, baby. It's a sight to see you fade away. Marco Antônio. Esse grupo é bem bacana aí. Te agradeço aí, porque eu não tô mentindo. Devia fazer uns 20 anos, no mínimo, mas eu tava certo mesmo. Esse grupo é dos anos 80, eu acho que começaram lá por 81. Essa canção aí fala basicamente o cara, né? Tipo assim, parece que um tá querendo tirar o outro do armário, né? Exatamente. E dizer, diríamos assim que eu sou teu amigo permanente. Ó, querido, pra fazer música boa, fica à vontade, né? Falando sério, porque, olha... por favor, a gente adora disco music e nunca foi problema isso, o que, que o pessoal faz, o que não faz, as letras. O que eu acho interessante, a gente comentou isso até em outro programa, é o lance de letra de duplo sentido. Porque daí tu, né, correto? Tu não tá empurrando goela abaixo. Não, né? Não. 90% do pessoal que hoje em dia ouve Village People, vai em shows, não sabe, acha bacana que tem um cara ali fantasiado de índio, né? Não sabe que são ícones. Ícones que o YMCA faz o movimento com os braços, não sabe que é basicamente falando que na ACM o pessoal derrubava a sabonete a todo direito, né? Exatamente. Mas algumas músicas aqui eu sou obrigado a segurar o Fufunha, como essa, porque ele sai dançando. Fufunha, pode rebolar aqui, eu tava rebolando aqui também. Olha, mas essa é pro negro, eu quero um homem música, pra mim. Picking Your Scene, o nome dessa música, não é? É, fazendo sua cena, né? É, isso. Desencavando, tipo assim. Desencavando sua cena. Não, essa música é Bem bonita, hein, brother? É verdade. Bonito. Até sábado, Marco Antônio. Até sábado, gente. Um abraço. Muito obrigado pela audiência. Um abraço. Tchau, querido.